nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a ti. Toda a minha casa. Consagrar meu lar, o nosso futuro, oh, para te servir com toda a minha força. Você crê, eu creio, eu creio. Erga suas mãos aos céus. Toma nossa casa, Deus. Oh, toma nossa família, Deus. Toma. Erga suas mãos e profetiza. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Se você crê, cante.